6326, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette, para a posição 01, 6326. Alfa 0, comandante. Área total 9889, mantenha o ponto de espera. Anano 42, decola 53, controle 120, decimal 8, bom voo. Passando, Juliette Tango Zulu, tenta a informação, mais. Juliette Tango Zulu, voa a mancha uma descida. Passando, Juliette Tango Zulu. Controle Salvador, boa tarde, Oceaneiro 6142, passa 1700, Tapouca. Ano 42, sobe 350, voa Jambo. 350, direto Jambo, 6142. Lima Kilo Zulu, chama Recife, 1288, alterna no 353, Lima Kilo Zulu. 2888, Lima Kilo Zulu. Comandante Juliette, Tango Zulu, para descida. Desce inicialmente até 80, Juliette, 080. 80, Tango Zulu. Aguarde, portão 3, tráfego ingressando para estacionando 01. E outro tráfego do outro lado do pátio, já puxando, ok? Assim possível ligar o posto do 406. Salvador, boa tarde, 3367, informação Mike, para a apresentação de tráfego Brasília, nível 360. 3567, Brasília, transcópio. Positivo. Brasília autorizado 360, Piap Zulu no 7. Decola da 10, direita, Arbor, eleva. 1208, 5117. Que autorizado conforme, por Zulu no 7, nível 360, decola da 10, curva direita, Arbor, eleva. Controle 208, transponder 5117. 323567. Correto, 3567, pronto, puxa sonar. 54, solo 56, direita, solo 21, decimal 1, boa tarde. 21, 1. Também de 121, Avenida Aracaju, 2 horas e 16. Aproximação, guardando pista livre. Não, pista livre, guardando zona 7. Vitor Fox Alpha, livre táxi, reporte para ingresso na 1-7. Azul 4462, desça para 2000 pés, azul chama 0113, correção, azul chama 013, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 6010, azul para estabilizado, azul 4492. De nós. Pode mandar 017. Alfa, Sérgio, posição é chamada? Posição é assim. Oceano 6315, chama Centro Recife, 1251 e alterne 13325. Eu mais tenho que ser 1251, 6315. D7 no 4, ali mantém, cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, D7 no 4. Ai, caralho! Sou Fox Alpha, ali mantém, cabeceiro 1-7. Solo 7, solo 59, à direita, solo 21, decimal 1, antes de ingressar na taxiway alfa. Direita, solo 21, decimal 1, voo 10 na frente. Livre puxa azul 4065, chame taxi. Paulo Salvador, 1097, livrou. 1097, portão 9, alfa e Juliette livre. Alfa e Juliette pro 9, 1097. Então 3154, portão 5, autorizado, ingresso de Juliette. 45 e alterne 12685. Não conseguiu copiar a primária, o 1142. Chame o centro Recife em 12545 e alterne 12685. 1245, voltando a 12685, Bate 1080 para prosseguir na descida, Juliette Tango Zulu. Atamo Juliette Tango Zulu, desça para 3.000 pés, o ajuste chama 0 na 3. 3.013, Tango Zulu. Livre puxa um táxi. 120, decimal 8, bom voo. 208, 027 no 4. Alfa, informo que a coisa da decolagem vai manter restrito o número pés, aguardando a liberação do controle. No cubo esquerdo, corredor forte. Evita Fox Alfa, tem livre decolagem da 1-7. O vento 1-2-0 graus com 0-9 nós. Da informação mais descida. Azul 2715, boa tarde, acione identificação. Autorizado, chegada MAN. Lista para o nível 080. 0 para 080 na MAN. Alfa decolo 02, tem condição de curvar à esquerda, agilizar o cruzamento do campo, mantendo restrito o meu pé? Curvando agora, senhor. Mantendo meu pé. Temo, vai manter minha escuta aguardando transferência, Vitor Fox Alfa. Mantendo a sua aguardando transferência, Vitor Fox Alfa. velocidade indicada? É, confirma, vazou 2714, agora é indicado 150. Certo, vazou 2715, informe a velocidade indicada. 725, vou desce com 240. É, se o número 3 na aproximação, tem condições de manter 2? Confirma a desejada. Velocidade 2109, número 3 na aproximação. 2110. Passamos de leste, São Zulu, voa e Duna da presente e mantenha a presente velocidade até a próxima vez. Tá certo, voa na Duna, vai manter a velocidade, São Zulu. Satel ponto espera via Índia, 1013 o ajuste, a torre 1895. Gente, o táxi disse que a aeronave já estacionou. Nós estamos prosseguindo chamando no espera 1895 para. Tirei 63214. Temos pronto, cobre 63210. Brasília 360, via Tesouro 10. Decola da 10, direita, Boa Elefa. 1208, 5124. Corrigindo a rota, Tesouro 17. Nativo 360 para Brasília, Deconda, Pistão 0, cobre o perfil da Árvore Elefa, Brera Via Pesolu, Confano 17. 208 é o controle, 5124 transponder para 6321. 5124 transponder, correto, chamo pronto, puxa sanar. Bora puxa sanar, está no 06. 25. No momento, nós vamos pressionar na baixa. Você me chamou a torre? Qual o número? No 659. Não pode ser. Eu vou no 659 e mantenho a posição. É. Boa tarde, 204462, passando o marcador. A gente mantém a posição, gol 2009. Mantendo. Ao 9889, decolo 05, controle 120, decimal 8, bom gol. Torre, boa tarde, 204462. Controle, Salvador, cordial, boa tarde, Papa Romeu Vitor, Fox Alpha. Papa Romeu Vitor, Fox Alpha, boa tarde, mantém condições visuais, o ajuste é 013. Autorizada a ascensão ao 055, quando possível, estimado para pouso. Autorizada a ascensão para o 055, estima o pouso aos 1850. 850, estimado para pouso. Controle azul 27 no quadro, presente, possibilidade de autorizar voo direto barreiras. Autorizado direto barreiras, o azul 27 no 4. Direto barreiras, 27 no 4. Sarato como Red Sec, Alfa Charlie Mike. Controle, total 9889. Ao 9889, boa tarde, contato radar, suba para o 1380, autorizado direto Leda. Confirma a posição? Direta posição Leda, autorizado. Afirmativo, vamos voar Leda, subindo para o 380, total 9889. Capatango, Juliette, São Zulu, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reposta estabilizada. Para 2000, reforçaram estabilizado, Juliette São Zulu. Azul 2705, desça para 3000 pés, ajusta no 013. Para 3000, gol 2009, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém, gol 2009. 4462, solo 08, à direita, solo 21, decima 1. Azul 1, azul 4462. Azul 4065, após a rolagem Boeing 737 da Gol, após o tráfego pegou ali, mantém cabeceira no zero. O vento 120 graus com 09 nós, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, pista 10, gol 209. Decolo 09, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Chamento? Sierra Romeo 22. Controle Salvador, gol. 2009 decolou da El Coral. Gol 2009, boa tarde, contato radar, suba para o nível 240, autorizado direto da El. Direto da El, subindo ao 240, gol 209. Livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Estabilizado, Juliette Tanguzulu. Capitão Juliette Tanguzulu, completa sinal de Tânia Torre, 1-1-8-9-5. 1895, Tango Zulu. Azul 2715, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS, reporta estabilizado. É 2000, estabilizado na ILS. O gol no 659 está pronto. No 659, já mantém a posição. Oi, boa tarde, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, 1,5 por externo, intenções, modificar e base pela direita, 197. 3325. 1251, 13325, total 9889. Zulu. Está presente, cancela. Base curta para 197, recorte ingressando final da 197, Juliette, Tango Zulu, altímetro no 0, no 3, e o vento no 2, 0 graus, com 09 nós. Incidência, passará o Juliette Tangulo. 065, decolo 12, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 406. Tráfego, Vitor Rodrigo. Controle Salvador, batalha azul 4065, nossa escuta, Dael. Azul 4065, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. 340, direto Leda, 4065, obrigado. Nove ali mantém, cabeceiro no zero. É, 59 ali mantém. Salvador, boa tarde, Canal 6314, descendo a 1.0, Mari. Canal 6314, boa tarde, a sua identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Duna, 050, descendo a 3715 da Azul, localizador de Salvo Arado. Azul 2715, complete, sinal de chame a torre, 1895. Chame a torre, 1895. Não, 7, vento 120 graus, 10 nós, com 10 nós. Informa o trator roçadeira próxima à cabeceira 17 na lateral da pista, que não vai interferir com o pouso. Positivo, tá visual. O livre com 17, Juliette tem violão. Salve Salvador, azul 2715, cabeçado no 5, forte passando marcador externo contra enxecado, última do padrão no 0, no 3. No 659, livre decolagem, dono 0, vento 120 graus, 10 nós. Iniciando o gol, o nome é assinado. Azul 2714, está no centro Recife, 12545 e alterne 12685. 2545, alterna 2685, 27140 azul. Graças, Tango Zulu, aposta livre, backtrack, prosseguindo via Papá, até o 45. Charlie Mike, clear to enter runway 17 and report to threshold 17, ready for departure. Mestre 59, decolou 16, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Tem azul 2715, tem livre pouso, pistão no 0, o vento 130 graus com 09 nós. Livre pouso. 660, autorizado direto Leda. Direto Leda, presente, gol 16, assinado. Gol 2009, estamos em centro Recife, 251 e ao CERN 13325. 251 e 13325, vai chamar. Salvador, boa tarde, Jan 3567, portão 2, para prestar acionamento. Salvador, boa tarde, Jan 3567, portão 2, para prestar acionamento. Autorizado 3567, Antáxi. Chamará. Charlie Mike, mantém posição. Canal 6314, desça para 2000 pés, ajusta no 013. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, no 013, está autorizado a final do ILS 10, vai reportar na empresa no 4. 2715, solo 18, à direita, solo 21, decima 1, boa tarde. 21, boa. Solo 21, decima 1, boa tarde, Zonete. Papá Romeu, Serro, Charlie, boa tarde, essa minha identificação. Autorizado, direta posição, Duna, desça para o nível 050. Mike, Bonnet 19, call 120.8. Have a good flight and good day. 120.8, Alpha Charlie Mike. Salvador Approach Control, Papa Papa Alpha Charlie Mike, Airborne 1Y17, Momo Departure. Papa Papa Alpha Charlie Mike, raise the contact, contact level 280, Momo Departure. Flight level 280, Momo Departure. Azul 4065, chama Centro Recife, 1251 e Alterne 13325. 251-3325, 4065, obrigado, boa tarde. Autonomia de 13 e 15, pronto para o táxi. 567, ponto espera 1895, 1013, ajuste. 1013, 1897. 6311, segue o TAM, 1895 a torre, 1013, ajuste. Eco Tango Eco para o RJ, guarda o tempo. Roma 620, boa tarde, a sua identificação, autorizado chegada na área e desça para o nível 060. Sangueco, copia. Dado RJ 430, via Peruísque 50. Dóquilo, Abezulu 44, ADA, direto conforme o plano de voo. Decola da pista 10, direita, da Euleda, após Leda, Bidev. 120, decima 8, 5176. Uma 659, chama o Centro Recife, 1251 e alterne 13325. 351-3325, obrigado. Papa Romeu Serra, Hotel Charlie, desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado, ajuste no 013. Serra, Hotel Charlie, tem condições de manter a presente velocidade da próxima duna? Thank you, Montana. Bomba 620, redução de velocidade 230 nós, número 3 na aproximação. Boa tarde, 3567, ponto 0, dono 0. 3567, asilo de manobra fora da colagem. Pode, 3567. Bem, decola, sem parada, pistão no 0, 3567, o vento 1,40 graus com 09 nós. A linha decola sem parada, dá 1,0, 3567. Estabilizado, Oceanair 6314, Salvador. Oceanair 6314, completa sinal de chama torre 11895. Completa e chama a torre 18956314, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 6314, estabilizado. 6314, altimetro padrão no 0 no 3, baixo aí, travou. No 0 no 3, afirmo. Eu repouso, pistão no 0, vento 130 graus com 08 nós, Chanel 6314. Livre pouso no 0, 6314. 3567, decolo os 2,6, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Santa Salvador, da 3567, da Xeres. Santa 3567, boa tarde, contato radar, estiva para o nível 360, após 2000, frisado direto nessa. Mais 2000, né? Vai confirmar o vento, Salvador, para o 6314? 314, vento 130 graus, 130 com 10 com 10 nós. Obrigado, Bomba 620, cancelada as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste chama 0 no 3, redução de velocidade 2009. 3.329, boa, no 620. Ali mantém, cabeceiro no zero. Salvador do 9966, informação mais. Oi? 9966, informação mais. 9966, Campina Grande, só estamos. 327, cobre. Só, Filhão 1180, Golf 677, decola da pista 10, direita, da El Coral. 1208, 5166. Autorizado, número de voo 180, decolando da terceira 10, curva à direita, na terceira saída da El, transição Coral, Golf 677, aerovia. O controle 1208, história do transponder, o 166-8663-27. Está correto, chamo pronto 6327. Maravilha, pronto 6327. Paulo Bocha, Neno 6314, livrou a direita. Alfa Juliette 6264. Alfa Juliette 6264. 966, cópia. Campina Grande autorizado 370 via Pesolo 10, Neuma, pós direto. 1208-5410. A curva à esquerda, pós a colagem no zero, Pucas e Pá. Bona 620, autorizado a receptar nesta proa, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Metro 321, decola 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, metro 320, boa. Boa tarde, chama a 321. A minha 321, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto elefa. Direto elefa, metro 321, curva pela direita, confere. Da direita, direto elefa. Direita, direto elefa, chama a minha 321. Barra Romeu Serra Hotel Charlie, complexo final de Chame a Torre, 1-1-8-9-5. 1895 Torre Serra Hotel Charlie. Confirme a torre 18. 1-1-8-9-5. 1895, obrigado, bom trabalho. Oi Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Sierra Hotel Charlie. Sierra Hotel Charlie, cheque trem autorizado pouso, bicho no zero, vento 120 graus, 109. Livre pouso, baixado e checado, aproxima para 10. A 3567, chama o centro Recife, 1288 e alterne 1353. 1288, alternando 1353, da 3567, boa. Tá no IRS, bom no 620. Bom no 620, completa o final de chame a torre, 1895. 1895, obrigado. Confirme a aerovia? Prevista a boa transição elétrica. Salvador, boa tarde, voo no 620 no ILS, tá? 10. Gente, voo no 620, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde. Controle Salvador, muito boa tarde. Azul 9135, tá passando 970 com 80. Onde? Azul 9135, boa tarde. Contato radar 69 milhas, nordeste de Salvador. Voe bom para chegar a bom. Reporte ideal de descida. Está voando bom, na chegada bom, reportarei de áudio de descida. Quem tiver informação mais? Hotel Charlie no solo, aos 3, 4, nível direita, chama o 2, 1, 1 no solo. 2, 1, 1 no solo. 1, 0, mais. Lembre posição no 0, agora no meio da cara. Alfa Charlie Mike com Recife, 125 45, Sunable 1685. 125 45, 1685. Alfa Charlie Mike. Primeira aeronave? É, 327. Autorização para o táxi. Charlie Taxi Via Juliette, Pátio na Lima, Charlie Torre 295. Juliette Lima, 1895 na Lima. Agora será o próximo setor 966. Para o solo aos 37, liga direita, chama 121 no decimal 1 no solo. 2111, obrigado. Canal 6321, chama o centro Recife. 1288 e alterne 1353. 288, como é a secundária para terceiro? Secundária 1353. 3, obrigado. Não, pode. 592, boa tarde. Alfa 1150, informação mais. A 3192, boa tarde. Eu sou na identificação, autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. Autorizado o táxi, chama para ingresso na 17. Autorizado, pode ingressar em frente, ingressar na cabeceira 35, táxi via pista e reporte livrando o pátio 4. Conhece o pátio 4? Deve desengatar logo o trator, 4 minutos. Tram 3192, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-3, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Taxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre, no noite, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 1895, no ponto de espera, obrigado, até a próxima. 1966, coordenação para a equipe de solo, após sair do chanel na retaguarda, autorizado o suspeccionamento, chama para o táxi. Entendeu que após a passagem do funcionário na cauda, está autorizado o suspeccionamento. Bono 960. Bono 620, taxa via Juliette, portão 10. Juliette, pro 10, bono 6327, pronto. O 6327 é autorizado a alinhar e decolar. Vento 120 graus, 109. Está livre alinhado e decolar, o 6327. Seu Charlie, vou estacionar a sua carreira. Está no ideal descida, o azul 9135. Azul 9135, desça para 4000 pés, ajuste 1013. 4000, o azul 9135. Salvador Gol 1966 para o táxi, com 177 a bordo, 4 horas e 5 minutos. 120, deixa eu 8. É, 1208, confirma. 208, boa. Trombo, boa, chané 6327, decolado no perfil da Dael Coral. Chané 6327, boa tarde, contato radar, chama para o nível 180, autorizado direto Coral. Direto Coral, 6327, vem para 1180. Chegou no 966, ponto de espera, 1-0, pronto. 1-9-6-6, autorizado a linhar decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Autorizado a linhar decolar 1-0, voo 1-9-6-6. Decola aos 4-6, controle 1-2-0, deixa 1-8. 2-0-8, gol no 9-6. Controle gol no 9-6, Puka de paz, passando 1-4-0-0, pede. Gol no 9-6, boa tarde, contato radar, se botaram no depósito. Confira essa transmissão, está 2/2, agora 966. Inicial táxi no parte 4, parte 5 de 990, é isso? Está correto, inicial táxi, chama para ingresso 917. Informe que a transmissão está 2/2, ininteligível. Gente, gol no 966. O seu nome é 327, confirme como recebe o controle. Clareza 5, senhorita. Gente, azul 9 no 35, confirme como recebe o controle. Clareza 5. Azul 935, clareza 5. Azul 9 no 35, desça agora para 2.000 pés, o ajuste é 0 no 3. Autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, reportarei estabilizado o ILS, o azul 9135. Estabilizado o ILS, 3192. Na 3192, complete o sinal, chame a torre, 1-1895. 1-1895. Controle gol 1966. Prossiga, gol no 966. Solicita Proj de Campina Grande. Aguarde a coordenação com o Centro Recife, gol no 966. Autorizado o posto, pista no 0, tá? 3192. Ponte 9, autorização para rebote, aqui é o Batista 3. Autorizado, reporte através do portão 612. Ok, Sanche, informe na cabeceira para iniciar a corrida. Aguarde a passagem da aeronave que está na final curtíssima agora, um TAM, e após estar autorizado, chame ele para a pista. Chega a Gondomar 66. Pode falar. Tá, 3192, quebrou, boa tarde.